você foi embora. Hoje já faz um ano que nos brigamos. Você foi embora. Fui eu que se fechou no muro e se guardou lá fora. Fui eu que num esforço se guardou na indiferença. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza. Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristezas. Fui eu que consegui ficar e ir embora. Eu digo que quero, você não aceita. Me diz que deseja, depois que enjeita. Vivo andando sem rumo, brigando com o mundo, nadando na dor. E fui esquecida, fui eu. Fui eu que em noite fria se sentia bem, e na solidão sem ter ninguém. Fui eu, no dia em que você foi embora, tocava no rádio uma música assim. Triste demais, me lembra você que pra sempre perdi. Fui eu que na primavera só não viu as flores e o sol nas manhãs de setembro. Foi assim que de repente estávamos ali sentados frente a frente. Não faltava nem mesmo a lua, falávamos de tudo um pouco. Por qualquer coisa a gente ria, como dois bobos. Desde o de ver é o que entendi, que faz tempo de você ver, já te imagino assim, tirando. E que lá não pega de beber, com desejo que a Lucisa vai sentir mulalala. Dois tirando. E do primeiro dia em que te vi, e faz tempo eu te buscava e já te imagino assim, te amo. E nem quero tentar entender o desejo que eu sinto é mais do que uma palavra. Te amo. Ouço tocar a canção e já começo então a recordar como ela machuca. São contradições de um amor sem juízo. Eu nego e renego, mas sei que preciso. Penetra em mim, já começo a chorar. Chorar, chorar. E nem quero tentar entender o desejo que eu sinto é mais do que palavras. Te amo, te amo. Te amo.